hoje ainda sou criança. Hoje já tô velho e não sei. Quem sabe eu já entrei na dança. Quem sabe eu não dancei. Disseram que eu não sei de nada. E sabem tudo que eu não sei. Quem sabe a hora está errada. Ou a hora já errei. Talvez eu deixe você escolher. Enquanto eu tô perdido por aqui. Às vezes quero tudo que sonhei. Às vezes o que eu quero é desistir. Não chore, não ligue, não volte, não.